Não recomendado para gente de menor de 18 anos. Pode conter sexo explícito, pornografia, putaria e zona, sangue no zóio, morroiles, violência excessiva, assassinato, tortura, estrupo, autossuicídio, mutilação, cocrete, exposição detalhada de cadáveres, consumo explícito e repetido de drogas ilícitas, exclusivo e tóxicos, incesto e zoopedofilia homossexual passiva. This twisted fate and fake reality. Agora você vai ouvir. Você vai cantar. Você vai conferir. As 5 melhores do Tosco Chanchada Hit Parade. Hit Parade. Tosco Chanchada. Tosco Chanchada Hit Parade. New Hours of Brother. This beat is hot. Number 5. Beer Jam. Eu sou fodão. Eu sou fodão. Number 4. Os PSDB da PQP. ASU. ASU. Number 3. Baba and the Macaquinhos. Vai lavar seu cu. Number 2. Os Latinas do Ritmo. Cê não caga lá. And the winner is number 1. The Porky Pigs. Chupa Palmeiras. Parades Tosco Chanchada Podcast. But you I found that place. See you next time. Crianças de rua, longe das escolas, a marginalidade, não a tudo isso, pela cultura e educação, Zé do Caixão. Let the carnage begin! E manda mais uma pra gente que está começando o Tosco Chanchada Podcast. Aqui é Anderson Meira, vulgarmente conhecido como Perna, junto com Bruno Tomás. Sou eu. Pandora. Oi, gente. É uma graça. Ó, o Perna tacando pombo. Linda, gente. Parece a Rosa e Rosinha, né? Oi, gente. Era meus vizinhos quando eu morava lá no centro. Você conheceu o Rosa e o Rosinha? Não, conheci. Só o Rosa? Era vizinho. Quem que era o Rosa? Eu conheci o que era mais magro. Era o mais Rosa. Era o mais magro. Eu acho que era o Rosa. É, o Rosinha era o baixinho. Eu nunca vi o Rosinha, velho. Já tava marrom quando... Amarrom. Amarrom. Mister, esse foi mais adiante. E estamos aqui também com o Hendrix. Olá. Gabriel. Nossa, essa frase é minha. Ah, então... E aí, pessoal? Nossa, que natural, né? Nossa, isso foi um rewind? Opa, foi um scratch. O cara tem a mãe que faz isso. Você viu? Fizer o backmask, você vai ver que vai falar alguma coisa. Em homenagem a todos os nossos episódios, que hoje é um episódio de celebração. É celebração, porque graças a Deus nunca mais vou precisar editar. Vamos beber o morto hoje. Estamos aqui também com Gabriela. Olá. José Ferreira. Olá. Nosso querido... Alemão. Olá. Tem que falar grande. Será que também estamos aqui com o seu Nonô? Deus está aqui. Não sabe como é que eu respiro. Você respira. É mesmo, é mesmo. É o ar, né? É o ar. Se Deus tá aqui que nem ele respira, tá calor, seu Nonô? Tá foda, hein? Tá no lugar. Aonde você tá suando, seu Nonô? No Ribeirão. Mas é longe, Ribeirão? Nossa, ainda bem que tem sem parar. Ninguém vai entender, né, Zé? Foda-se. Foda-se, é pra nós que a gente grava, vocês que se foda-se. E hoje, o episódio final, a segunda tentativa, né? Pois é. Espero que o Perna esteja gravando. Tá gravando, Perna? Tá gravando. Acho que o Bruno tá fazendo um backup aí também, né, Bruno? Vamos pôr pra despertar o relógio todo mundo. Não de tô, 10 mano. 10 vamos viver perigosamente hoje. Então, beleza. Só hoje. Ainda bem que a gente já gravou, porque a gente não viveu perigosamente. Gente, o Perna tá suando nas teias. Que nojo, velho. Olha! Que nojo. Meu Deus! É uma evolução. Lembra quando ele gravava sem camisa? Agora ele tem pudor. O Perna tá lactante, cara. É o colostro. Meu Deus, né? Cara. Vou mirar pra dar uma cortadinha aqui. Meu Deus, cara. Mira pra lá. Mira pra, vai pra lá. O início do fim dessa bagaça. Alguém tem alguma coisa pra dizer antes aí? Algum tchau. Disclaimer? Alguma... Tchau. Eu acho que se a gente não tomar processo hoje, não toma mais. Ah, então tá na vantagem. Não toma mais. Dá hoje 24 horas só, né? Quem baixar, baixou, né, cara? É isso aí. Bom, vamos então. Não vamos. Vamos pro último e-mail do Tosco Chanchada Podcast. Né, do nosso querido Felipe Corcelli. E esse Pedro Nogueira. Esse e-mail mandou em novembro, né, cara? Mas como falhou a... Nossa, a novembro. Futuro, dezembro, né? Aí, ele é então... futuro. Nossa. Mandou em novembro. Bom, ele diz o seguinte. Bom dia, boa tarde, boa noite e um bom momento, rapaziada Tosca Sem Limites. Bom dia. Meu Deus. Galerinha top. Então. Bom momento. Sim, não tá cara. Bom momento, não. Existe limite pro humor, José? Ai, meu Deus. Limite pro humor? Olha lá vem. Jesus nem veio, mas eu não tenho nem fez isso. Ainda. É. Seja macho. Só faça logo isso. Seja homem. Não, limite pro amor não tem, não, cara. Amor? Não tem. Humor? O Zé já falei pro humor. Pro amor, o Zé não dar o cu já. Não, limite pro humor, eu acho que é classificação indicativa, né, cara? Tipo, você pode fazer o que você quiser, cara. Só avisa, olha, isso aqui. Os novinhos não podem ouvir. Pronto, foda-se. Isso aí é a palavra do professor José Ferreira. Marxista. Que não tem limite de idade, né? A pergunta não foi essa. É. Por isso que ele tava respondendo sobre o amor, né? Agora eu entendi o sem limites. O que será que o Zé ouve? Como assim? Depois dessa, o que será que o Zé ouve, né? Ouço o Michael Jackson. Ele não tinha limite de idade. Não tinha. Ó, deixa eu ler o e-mail do rapaz, que a bateria do meu celular tá com 2%. Nossa, por isso que não grava. Cortou o Patreon, já não tem mais carregador. Não tem energia mais. Daqui a pouco não corta... Não tem nem tomada mais. Peraí, gente. Olha. Não é no buraco do fone. Pronto, não vai sair de novo o episódio. Ai, meu Deus. Lê essa merda! Deixa eu ler, peraí. Vai, perna, vai! Preciso expressar com medo deste o quanto foi pro... Não, peraí, para, já para aí. É. Professor José, não é uma redundância? Se ele tá vindo por essa, só pode ser por meio dessa. É, não, lógico, pode ser por meio de outra. Então já... Ó, acaba a bateria. Então todo advogado tá errado. Aí ele diz tá assim, totalmente. O quanto foi profunda a minha tristeza ao ouvir esse episódio do Tosco era como ler o último capítulo de um livro. Nossa. Quem é essa bicha? Esse livro você assim compra outro, né? Brasil. Como assistir o último... Cadê alguém chorando de fundo? De livro, isso, nossos ouvintes mesmo. Não sabem ler. Vai acabar a bateria, lê essa merda, perna. Parecia como receber a notícia. Vai acabar a bateria. Deus vai, está mano. Aqui. Peraí, gente. Parecia como receber a notícia de que um amigo vai se mudar para longe em poucos dias. Nossa, que viado esse cara, né, mano? Eu só queria que fosse apenas o fim de uma era para o início de uma nova. Puta, meu Deus. O fim do Tosco para o começo de um novo projeto, possivelmente mais grandioso e tosco. E no YouTube. Isso é chamado Vida. E no YouTube. Vai viver. Chama Viver, né? É, vai sair o Tosco chanchado e vai ficar o sexo limpinho, né? Uma nova era, o fim do Tosco. É, né? Era de Aquários. Enfim, meus caros. Enfim, meus caros. Enfim. Não tenho muito a acrescentar sobre o episódio, apenas um sentimento nostálgico dos momentos que o podcast me proporcionou. Atende ao detalhe de que escuto o Tosco há menos de 6 meses. Nossa, já ouviu todos, né? Um abração pelas costas em cada um de vocês. Ui. Estarei sempre ligadinho. Felipe Portelli, 19 anos, estudante de engenharia mecatrônica, Sorocaba, São Paulo. Nossa, você imagina que quando o Tosco começou tinha 11 anos? Nossa. Você imagina que ele faz mecatrônica, o Zé e ele pegava. É inteligente. Pois é, ele já leu um livro, né? Por isso que ele falou, mas que nem o Bruno falou, os já ouvintes do Bruno, os ouvintes do Tosco, nunca leram um livro. Os princípios de mecatrônica. Como passar no vestibular para mecatrônica. Como fazer mecatrônica. É, esse já não tinha vida antes, então. Pandora. Vamos pedir, né, pra Pandora, que é uma pessoa bastante experiente aí. Né, chamar de véia, né? Véia. É, Pandora. Chamou de véia na cara, senhor. Deixa um conselho, né? Deixa umas recomendações pra esse nosso ouvinte aí, o Felipe Portelli. Ai, gente. Daqui em diante, o que ele deve fazer na vida dele? Estudar, né, meu filho? Continua estudando. Vira senão homem. Você tá vendo onde você vai parar, né? É, tá fazendo faculdade de engenharia e tá com tempo de ouvir podcast? Vai tirar nota baixa, hein, meu querido? Vai estudar, vai se formar, larga essa vida. Senão aí depois... você vai acabar virando podcaster também, vai ficar tendo que pedir dinheiro na internet pra sustentar o site, é um inferno. E já que tá fazendo engenharia e o Tosco Chanchado acabou, você pode me ouvir também no EngieCast, viu? Eu tô lá falando sobre profissões, engenharias e papos chatos. Ô, desgraça! Satanás! Sai de mim, gramulhão! Pergunta capciosa aí, José Ferreira. Capciosa, eu não sei o que significa, mas vamos ver. Ah, alguém tem... não mais tá, não lê livro. Ele tá sem álcool, ele fica assim. O Perna tá agressivo, cara. É. Eu tô começando a ficar com medo do Perna, viu? Você cara? Fala uma coisa que ele não gosta, ele late. Usamos seu pé, né? Fica aqui, tá tudo bem, Perna. Aí no final dá um re, re, re. Tinha aqueles ursos também, não tinha aquele urso que ficava... Eu gostava daquele urso pica-pau que fazia... Ai, que bosta, né, cara? Ai, ainda bem que é o último. Nossa, cara. Ai, ai, ai. Eu nunca mais vou ver esse sorriso fácil. Sorriso frouxo. A gente fala um churrasco, cara. Eu falo que é merda. Ó, tem uma pergunta aqui do Valdares Júnior. Aí a gente grava e o Perna aí edita. E aí ele queria saber de onde surgiu a ideia do personagem do seu Nonô e de quem partiu. Mas, é um personagem? Esse monte de maluco e fazer essa tosqueira. Eu queria aproveitar essa pergunta do Valdares aqui. Vou responder uma parte dela, Valdares. Vai lá, sem responder. Valdares. Vou responder sem. É, eu vou responder sem responder. Ele perguntou como surgiu a ideia de juntar aqui, né? O Valdares, ele tem uma voz estranha, cara. Ele tem uma voz tipo de meninão, sacou? Como é que é? Aí, PA! É, tipo, é assim, tipo... É a voz do Felipe Dilon. Isso! Né? Isso! E aí, PA! Aí, cara, olha... É Faustão! É bem... É isso. Valdereis, um abraço. Valdereis? Valderrama. O menino tem nome de moeda do Game of Thrones, você fica zoando ele. Dom Valdereis. 10 Valdares. Parco. Valdares Morgur. Ele tem nome de delegado, né? Delegado Valdares? Aí vem aquele cara assim com a camisa aberta, aquele carequinho assim que joga o cabelo pro lado, né, pra tampar o outro. É, então, o óculos, aquele óculos Ray-Ban. É delegado de meio bicheiro assim, tá ligado? Que sua na testa assim, É tipo assim, ô cabo, ô cabo, ô cabo, vai lá, tira o moleque dali. Só que esse cabelo aqui é um só. E que no cinema vai ser interpretado pelo Stepan nesse filme. Com certeza. O cara é muito delegado, né? Muito, muito marcado, né? Muito delegado. Muito delegado. Voltando à pergunta do menino do Stepan. Do Stepan. O Valdares é o seguinte. A gente gravou muito lá atrás, no episódio de... Acho que, se não me engano, episódio 30, de um ano do Tosco Chanchada, em que a gente contava exatamente sobre isso. Daí lá o Perna fala um pouco de como surgiu o Tosco Chanchada, do bate-bola que ele teve com o Paulão falando sobre o assunto, depois que ele trocou uma ideia com o Hendrix. Foi, né? Depois ele... aí depois foi chegando a galera, o Fernando, o Alisson, o Vinícius, o Alemão, eu entrei um pouco depois. Aliás, foi até bom a pergunta do Valdares aqui no começo pra gente explicar isso, né? Tem certos detalhes da origem do Tosco Chanchada que a gente comentou em dois episódios. O episódio 30, que de primeiro aniversário, e o episódio 70, que foi o de volta pós-Patreon, né? Isso. Então tem muita coisa de origem lá que a gente comentou nesses dois episódios, o 30 e o 70. Já entendeu que a gente não quer falar de novo. É, né? Pra não ficar repetitivo, né? No episódio 70, inclusive, a gente falou um pouco também dos motivos que levaram a gente a parar o Tosco pela primeira vez, que conta um pouco de como tá a vida da gente agora. Uhum. Né? Então, isso faz aí, se eu não me engano, faz menos de 2 anos, 1 ano e meio, que a gente gravou o episódio 70. E lá, mais ou menos, a gente conta como tá a vida da gente agora, né? Fala um pouco do filho que o Alemão teve. Então, assim, pra não ficar repetitivo, essa questão de origem, essa questão de como tá a vida da gente agora já tá um pouco resolvida nesses dois episódios. Senão fica igual Homem-Aranha. Tem vários reboots. É. Então, ó, 30 e 70 pra quem quiser a origem, quem quiser saber como tá a vida da gente. A gente até vai falar um pouco aqui, é claro, a gente não vai fugir de todas as perguntas. Porque mudou um pouco também. Mudou um pouco, mas a gente não quer ficar repetindo. Mas o Valdares fez uma pergunta legal que eu acho que a gente não tinha respondido ainda, né? Como que surgiu o seu Nonô, né, cara? Isso eu acho que é uma ideia legal. Foi mas bem no começo, mas não foi? Mas é um personagem? Ele nasceu da mãe dele, né, caramba? Não, eu acho que o Alemão já falou. É, eu não lembro. Que tinha um parente dele. É, só que ninguém deu a mim. Eu acho que ninguém... É que ninguém deu a mim. Ninguém é melhor que o seu Nonô pra falar da própria origem. Cara. Deus está... É a origem de Deus? A origem da humanidade? É que você tava lá quando... Você tava lá, né, seu Nonô? Eu não vi o Velúvio. Velúvio? Mas eu pisei no barro. Já tava seco quando você chegou. Eu pisei no barro. Do Velúvio. É o Agenor, gente. Foi quando Deus. O seu Nonô, eu já falei isso aqui uma vez. O seu Nonô era um tio meu, chamava Tonho, o tio Tonho, que ele é meio mongoloide. O Vinícius conhece, é que o Vinícius não tá aqui porque ele deve estar jogando rugby, né? Com um monte de homens. Gugby. O Vinícius conhece ele. Ele era meio assim. Ele ficava o dia inteiro sentado lá na frente da casa da minha avó e brigando com ela. Ele daquele tipo assim, ó. Tonho, vem jantar. Eu não vou. Aí eu falava, então não vem. Então não vem. Agora eu vou. Aí ele... E aí o meu irmão imitava ele e a gente imitava, todo mundo imitava ele. E aí no primeiro episódio eu já comecei a falar como ele, mas não era o seu Nonô, tá ligado? Não era, é porque na verdade acho que no primeiro episódio, que foi o que aconteceria ser, se eu não me engano, foi um negócio. É, episódio zero, então. É. Mas aí alguém fala de Big Brother e cita uma integrante do Big Brother na época que era a dona Naná. É, mas foi mais pra frente, Zé. Não foi isso aí? Mas não foi no Zé. É, então. Só que ele chamava Norberto, né? Aí ele vai fazer tanto saudade. Você não vai falar. Tô com saudade da minha velha. Eu era muito bom, né? Agora eu tô velho já, fora de forma. Ah, desgraça! Satanás! Sai de mim, Então, aqui, ó, uma pergunta muito louca aqui, muito mesmo, muito interessante. O tal de Diego Mota pergunta assim, desde o primeiro episódio até o último, como que seguiram os integrantes? Por onde está o Bart? Como que estão os progressos profissionais? Quem casou nesse tempo? Quem separou? Oh, tudo legal. Mais. O Bart está cuidando da segunda AIDS que ele pegou. AIDS tipo B agora, né? Mas já tá bem. Já tá, tá com quantos quilos? 30 já? Tá. Já engordou bem, né? Já engordou bem. Tá vivo. Tá vivo, hein? Tá com aquela cara de. Tá só o arco. Ele parece um dedo, né? Eu tava vendo uma foto dele e olhando pro meu dedo, falei, olha. Eu tenho um Bart. Aparecendo aqueles negócios, ah, você tem lembranças com fulano. Parecia uma foto da meu Bart com cabelo. Mano, cara. Parecia um microfone, né? Mano, como aquilo era estranho. Cara. Ele é meio loiro. Eu não lembrava disso. Ele é meio loiro. Meu Fli. Cabelo muito cacheado, com as entradas assim. Então, tipo, assim, o cabelo medonho, era cacheado só, né? Aqui. Nossa. Era um tipo. Era o Bozo. É tipo um Bozo mesmo. Tipo... Um Gold. Gostei. Ah, estranho. Eu não entendi o que o Diego Mota quis saber aqui, ó. Desde o primeiro episódio até o último, como seguiu os integrantes? Acho que ele quer saber. Não, é que teve. Todos tiveram. Quem parou de participar, né? Ó, quem passou por aqui, tá. Assim, no início, que começou com a gente, o Fernando. Fernando. Aliás, o Carlos Henrique de Souza pergunta: o Fernando Narigudo, ele era muito engraçado e subiu. Então, esse aí acho que foi ele uma, cheirou uma ele mesmo. A pergunta do ele cara. Se cheirou. Ele entrou no próprio nariz dele. E agora ele tá tipo, tá ligado? Interstellar, é quando o cara cai no. Tá dando buraco negro. No buraco negro? É o nariz. Ele tá ali. Nariz Inception. Falando com os outros cutucando a catota, né? Ele virou. Mas assim, é, o Fernando tá por aí, cara. Ele de vez em quando toma uma cerveja com a gente, mas ele tá meio trancado em casa, né? É, eu converso com ele assim todos os dias, assim, eu vou sempre na casa dele lá, mas tá tranquilo. Tá ele. De boa, tá de boa. Só engordou. Uns 30 gramas? Né, pra caralho. É isso. Do que já dobra o Fernando. Ah, mas ele pediu pra eu dar um recado aí, a galera que sente falta do Fernando, ele mandou um abraço pra todo mundo aí. Ah, que não vai ter o próximo episódio, então ele não vem. Ele falou assim, manda um abraço pra todo mundo. Lá, é verdade. Ah, ele falou pra nós aqui, não pra esses trouxas. Quem mais? Paulão. Paulão tá por aí de vez em quando, né? Mas. Tá magro agora. É, o Paulão tá magro. Não tá mais, não. A grande mudança. Ele voltou. Ele voltou a engordar. Tá moço, né? Ele tá praticamente casado também. Aí ele então tá muita bolacha passatempo. É. Não, ele tá praticamente casado e fez curso de culinária. Que não sei. Nossa. Fudeu. Paulão tá caseiro. Gente, Paulão tá mudado. Ele, o menino tá mudado, né, cara? Esse mudou muito. O Paulão. Ele até enxerga agora. Virou menino pão, né? Virou menino pão. Até enxerga agora. Ele era um menino. O alemão. Começou a enxergar do nada. Mas o Paulão. O Paulão era um menino endiabrado, rapaz. É. Paulão. O Bruninho. Ali, ele era gordinho, só dos espíritos malignos, fadas, bruxas, andinas, salamandras, Exu. Cara, o Bruninho, a última vez que eu vi, acho que foi no meu aniversário, foi em maio. Então, Não, festa do. Onde teve? Do Tosco ele foi. Ah, é, teve um churrasco. Ele chegou, tava bêbado. Não, já, é que ele não falou. É, então, é verdade. quem mais passou Bruninho, aí? Bruninho Nicolau? Nicolau tá na praia faz uns 7 meses. Tá bastante na praia. 7 meses que ele tá na praia. Gosta da praia. Né? É. Tem um drone. Não, mas o engraçado é o Melino Grande Rico. É. Faz, o engraçado é que se você pegar o álbum de fotografia do Nicolau na praia, todas as fotos são fotos dele, do joelho dele e uma Heineken. Ele mandou 3 por dia durante 3 meses. Será que é o joelho dele? Eu acho que é a mesma foto. É a mesma foto, né? Tipo, só muda a teoria que é long Nicolau, neck. Comendo lá, vemos participação do Alisson também. O Alisson que inaugurou a buzina do Chacrinha. É verdade. A primeira vez da buzina do Chacrinha foi quando o Alisson emplacou um combo de 3 piadas sem graça. Ou seja, ele foi ele, né? Foi ele, Alisson. Foi ele. Pode, né, quem? Cara, ele quebrou o pau. Tem licença. Pois é, tem que dar uma licença. Mas de integrante mesmo, acho que é isso, né? Porque a gente teve participações, né? O padre, que participou de 2 episódios. O padre, pô, que era chato também. É. Chato, hein? A Vanessa participou. Saudoso Rodrigo Gerdulli. Sim, sim. As duas Renatas, a Renata do Lemão e a Renata, amiga da Vanessa? A Renata Chari. O cachorrinho que tá latino participou sempre também. Desde o primeiro. Filha da Joana, que tem uma fala, né? Tipo, ela tem pois uma fala. Só pois o meu que é alto. Tem a Tati. Acho que a Tati também, tem a Bia também. A Bia gravou algumas vezes. Tem o Sonso. Sonso? Ele gravou uma vez também. É o doutor, que ex da Bia? Era ele que tava... Era atual, né? Não, era ele. Meu Deus, ele que era o doutor não sei o quê? É. Jesus. Não, eu sei, mas eu não sabia que ele... Que eu achava que era o Fabrício Romano. Não, o Fabrício veio aqui, mas não teve coragem de falar. A Ju, então, participou. O Fabrício participou. Cara, a Ju, eu não lembro, cara. Foi, a Ju participou de festa, não foi? E a Ju e a Vanessa, né? No mesmo. É verdade. E teve os convidados de fora que gravaram com a gente, mas aí é uma galera da podosfera absurda, né? Tipo... Ah, teve o Torinho. Teve o Ivan Motosserra, Torinho, Panda... Ivan Motosserra gravou? Gravou, um episódio muito lá atrás. Cara, eu não lembro disso aí, cara. O Rodrigo do Quarto Sinistro, o Guizão gravou com a gente, a Grida... Também. A Tayane Sassá, que gravou um episódio com a gente. Tem uma galera. E se for contar quem participou de... O Doug Lira. Né? Doug gravou com a gente. O Doug, coitado, teve um episódio que não foi pro ar, né? E a Lídia tava junto nesse episódio. Mas por que será que não foi pro ar, né? Foi uma bosta, né? Teve uns episódios também aí, acho que de crossover de fim de ano aí, que juntou uma galera, que também foram foda os episódios. A gente gravou com o Descontrole e Porta Livre. O Descontrole foi espetacular, meu. É, as três versões do mesmo podcast, né? Pauta Livre, Descontrole. E nós participamos do Radiofobia também. Legal. E nós gravamos participando do Radiofobia e do We Are Geeks, né? Também. Na época era o We Are Geeks, né? Nossa, aquele do We Are Geeks deu dó dos caras, né? É, porque os caras não estavam acostumados com tanta desgraceira, né? Vocês eram menino bom, né? Teve Mauri e o Tato, coitados. Agora eles são transão, mas antes eles eram menino bom. Teve uma hora que eu não sei se foi o Tato ou o Mauri que falou assim, cara... É sempre assim quando vocês gravam mesmo. Coitado, né, cara? Se a galera soubesse das coisas que a gente fala aqui, que não foi pro ar, né, cara? Tivemos um episódio censurado. Sim. Excluído, hein? Excluído, hein? Olha só, hein? Convidado a se retirar, meu. Oficial de justiça procurando. Duas ameaças de processo, né? Duas ameaças de processo. Esse episódio... Então, mas peraí, a gente tá desvirtuando. A gente tá falando do Tosco, mas tá falando dos integrantes. O que é que rolou? Aperta bravo. Ah, a gente teve a participação num episódio muito bom, cara, que vocês podem procurar aí, que é... Nossa, meu Deus, cara. Muito bom, né? Você já disse que foi muito bom, mano? Meu Deus. Aí quem se fode é o perna. É sempre. Aí, eu tenho que aguentar. Eu tô trabalhando, cara. Eu sou trabalhador agora. Eu sou um cara famoso. Ó, peraí, eu sou um cara famoso. Eu tenho que parar a minha sessão de fotos. Eu tenho que parar a minha sessão de fotos pro perna assim. Ô, cara. Ô, tô ameaçando de processo aí, cara. Aí, chorando, aí eu falo assim, perna, tira do ar. Ah, cara, mas vai tirar do ar. Velho, tira do ar, cara. Ô, cara, meu pessoal gravou. Foda-se, cara. Aí tem que ficar dando atenção pro cara. E aí tem um dia não rende, tá ligado? É por isso que eu falei assim, ó, perna. Acho melhor acabar. Acho por causa do perna. Acho que é melhor parar. E pra fechar a lista de integrantes, a gente teve aí três adições mais no final aí que deram uma sobrevida, né? Que foi o... Dois que estão aqui com a gente, né? A Pandora, o Bruno e o Lucas, né? O Lucas Ferreira. Pois que foi uma galera que segurou o Tosco Chanchado um tempo pra gente aí, né? É verdade. Certeza. É. Nesse pequeno período, mudou alguma coisa na vida de vocês dois? Ah, e o que fez por mim? Não sei. Conheci pessoas que, tipo... Vai chorar já. Eu gosto pra caramba. Vou chorar. Deus. Pessoas que eu gosto pra caramba. Vamos todo mundo cantar com o Baiá agora. Todos deram as mãos. Todos deram as mãos. Você fala isso, você fala isso entre aspas, do lado do Bruno. O Bruno já tá pelado lá já. Falou de Cumbaiá. Falou Cuca. Mas é tempo, evidente. Antes de começar, ô, meu, vai jogar o lixo. Já tá pelado dançando. Eu tô pelado desde o Tá Começando Mais um Tosco Chanchada. Que visão do inferno. É. Fazendo pirocóptero aqui e olhando meu grifo cromado. É o que o Tosco fez por mim. E a gente esqueceu de uma convidada recente, que foi a Suelen, né? Gravou um episódio engraçado pra caralho, o Luan, né? Suelen. A Suelen e o Luan que gravaram o episódio de República. Sabe quem gravou também com a gente? O Miguelito. Sim. E o Zelão. Mas você falou um negócio que é verdade, assim, a graça do Tosco pra mim era gravar presencial aqui, né? Uhum. Porque, aliás, é uma diferença da gente pra maioria, né? Hoje você pegar os podcasts que estão por aí, praticamente é todo mundo gravando por Skype. E o que fez o Tosco Chanchado ser divertido pra gente, eu acho que era juntar a galera. Sim. E aí eu fui me afastando aos poucos, principalmente porque eu me mudei de Marília, né? E eu tinha pouco tempo pra vir pra cá, e quando eu tinha que vir pra cá, né? Namorada morando aqui, família morando aqui... Raramente eu tinha tempo de, quando eu vinha pra Marília, ainda gravar. Então, putz, é complicado. Aí eu cheguei, gravei algumas vezes por Skype, mas sinceramente, cara, eu não sou podcaster, cara. Nem eu, Zé. Eu não sou podcaster. Então, gravar por Skype pra mim é um negócio que meio que me deixa. Eu não tenho nem instalado Skype. Cara, é muito estranho pra mim. Eu gravei por alguma necessidade. Aí alguém pode falar que eu tô sendo hipócrita porque eu gravo uma vez por mês, sei lá, o Pelado na Net lá com. Hipócrita! Com o Vitinho, mas assim, é porque Nossa. Lá já comecei a gravar. Tirando o. Ah, o Perna tá insano. O Perna, ele resolveu escarnecer as pessoas de uns tempos pra cá. Escabotear. Não voltou escabotear, graças a Deus. Lembraram dessa palavra. É, não, eu vi a cara do Perna escarnecedor agora. Aqui. O Perna escarnecedor. É o Perna quando você escolhe com o select apertado, é o Perna escarnecedor. É o último, então ele vai, né, descarregar. Tá fudendo tudo. Eu gostava de gravar o Tosco Chanjada pra rever a galera, pra estar junto, pra tomar cerveja junto e tal. E gravar o Tosco por Skype é um negócio que não funcionava muito bem pra mim. Fiz algumas vezes e tal, mas não é a mesma coisa, porque gravar pra mim era estar junto e tomar cerveja junto. Então, e até o tempo das falas, né? Um olhar então, pro outro, ter o tempo das falas. Né, tipo, a gente saber quem vai falar e tal. Então, não sei, assim, a minha vida, quando eu fui pra Ribeirão, me afastou um pouco do Tosco Chanchado, não de podcast, mas do Tosco Chanchado, que é uma pena, cara, porque, assim, era uma forma de ver a galera, né? Porque a gente não vinha aqui gravar, vambora. Antes, a gente trocava ideia pra caralho, gravava. Depois que acabava de gravar, a gente ficava mais uma, duas, três horas trocando ideia, nisso um monte de cerveja, quando não, a gente fazia alguma coisa pra comer e tal. Então, era assim, era uma, tipo, uma forma da gente estar junto. Então, quando eu me mudei pra Ribeirão, assim, eu fui me afastando. Isso mostra a versatilidade da galera que entrou depois, né? Assim, que Bruno, Pandora e Lucas conseguiram, assim, dentro do possível, acompanhar o ritmo aqui da galera. Assim, sem estar presencial, né, cara? Porque muito do ritmo do Tosco Chanchada vem do presencial, da gente poder olhar um na cara do outro e falar, ó, minha vez de falar, né? Tipo, vai você, faz você a piada. E tem muito isso. Às vezes vem uma piada aqui que você olha na cara do cara do lado, você vê que o cara do lado também pensou na mesma merda. E aí você aponta pro cara e fala, vai você. Tipo, fala você. Faz essa piada. Então, assim, e a Pandora, o Bruno, o Miguel, o Lucas. O Miguel era mais tímido, né? Mas os outros três, mandaram muito bem, sem ter. Mas ele é careca, né? Essa compensa, é mal de careca, né? Tipo, ele é um Bart que evoluiu, né? É um Bart saudável. Um Bart com saúde, né? É um Bart com saúde. Eu acho louvável, cara. É um Bart quem com grava... plano Unimed. com plano de saúde. Eu acho foda, cara, quem consegue gravar o Tosco Chanchada com pegada de Tosco Chanchada sem estar presente, cara. Eu acho que até a questão de a gente gravar no estúdio deu uma broxada também, você não acha? A gente parece que é aqui que é o lugar de gravar, mas né? Então. Mas ali era ar-condicionado, frigobar. É, isso não sei aí não que, posso tal, que era bom. E eu lá tirando os. A gente não gosta de luxo, né? Então, não, aí. Não, vamos voltar lá pro inferninho. Pro inferninho lá, que é ali que funciona. O inferninho. Desgraça! Satanás! Sai de mim, gramulhão! Gabi também passou por várias. Passou por poucas e boas. No Zorra Total. Aliás, a Gabi, ela passou por poucas e boas, hoje no Zorra Total. Ela passou por situações complicadas porque ela tinha que ficar participando do Pauta Livre, cara. Meu Deus. Que bosta, hein, Gabi. Meu Deus, coitado. Quatro, três ou quatro só. Quase. Quase que ela não, falou, hein, participei de quatro, hein. Tinha o mais chato participar, né? Não, aí é só em outro lugar, só. Não, mas o Pauta Livre me chamava quando não tinha ninguém pra gravar, isso é fato. Mas pra mim, o Pauta Livre acabou faz uns 8 anos atrás. Quando o Tosco começou, o Pauta Livre acabou. Quando o Leonardo Bob saiu, acabou. Pra mim, acabou. Morreu ali. Pra mim era o melhor integrante. Melhor integrante. Aqueles episódios sem edição. O melhor podcast que eu vi na vida foi aquele sem edição. Ah, eu mudei pra São Paulo, eu separei, eu casei, eu mudei pro interior de novo. Falou até interior. Coisa. Falou até interior. Ela parou de falar orgânico. Olha, eu falei orgânico. Não, vamos lá. Ó, o episódio orgânico. Da volta, ela falou orgânico. Orgânico. E agora, como que é? Interior. Aí, tá vendo? Voltou normal. É biscoito ou bolacha? É biscoito ou bolacha? É biscoito. Não, ah, biscoito? Tá errado, é biscoito? Tá errado. Tá errado. Bolacha. Não, é biscoito. Pergunta lá na Marilã. Vai embora agora. Não, na Marilã. Eu tenho embalagem. Eu tenho embalagem bolachas Marilã. Eu tenho. Não. Eu tenho. Não, não, não. Eu tenho. Vocês não. Sacaram. Existe bolacha. Sabem ler, idiotas. É aquela. Vocês sabem contar, idiotas. De 30 anos. Tinha bolachas Maria, bolachas Mirabel. Sabem contar, idiotas! Bolacha, Maria e bolacha. O então, outro é biscoito, mano. Vinil, é bolachão ou biscoitão? É bolachão. É disco. É bolachão. É disco. É disco. É. Quando você tomou um tapa na cara, você tomou uma bolacha ou um biscoito? Então, é, eu briguei com o cara, tomei um biscoito. Ah, não, é, tomei uma bolacha. Então é bolacha, não existe biscoito. Você vai molhar o biscoito ou molhar a bolacha? Biscoito é um coito duas vezes. Aí, responde aí. Biscoito é porvil. É, porvilho. Pode ser, ou coito duas vezes. É, o biscoito Rodrigo. Que é de porvilho. É esse, o menino esse? De quatro dedos. Você viu aquele desenho? Tem quatro dedos só, gente. Pior do que o carvão três irmãos, só tem dois irmãos e uma carne misteriosa no espeto. Não é. Ué, não três é. Irmãos, tá? O que eles fizeram? O outro morreu. É a coisa mais bizarra. O outro tá no espeto. É uma carne que ninguém sabe qual é. Ô, desgraça! Satanás! Sai de mim, gramulhão! Ixi! Ah, okay. O que aconteceu com a minha vida? Esses 8 anos aí. Ah, de novo. É, então. Essa barriga aí, gente. É, então, isso aí é bacon, muito bacon. Bacon. Bom, o que aconteceu comigo foi que antes era um anônimo, agora eu sou famosão. Olha aí. Só isso. Uhum. Só isso. É. Resumindo. O Gabriel Costa perguntou por que o apelido do Perna é Perna, a gente já falou isso. No final, no final. Porque é Perna. É, no final a gente fala. Mas ele também pergunta um negócio. Ele também pergunta um negócio interessante. No episódio de mensagens subliminares, vocês falam várias coisas ao contrário. E fiquei com preguiça de reverter. Queria saber o que falaram. Você vai não, lá, não, para tudo. Gabriel, vai tomar no teu cu. Gostoso. Vai tomar no teu cu gostoso. Gostosinho. Vai, Gabriel. Gostosinho. Gabriel, vai tomar no teu cu gostoso. Vai tomar no teu cu gostoso. Gostosinho. Vai, Gabriel. Gostosinho. Gostei dessa aqui, ó. O Luiz Fernando, já que é o grande finale, o Luiz Fernando quer pedir um xingamento do alemão. Alemão, xinga ele. Filha da puta. Tá bom? Esse tá Luiz bom. Fernando, ele não é muito normal, não, o né? O Luiz Fernando é o carioca. Você xingou a mãe dele, ele... mano. É verdade. O Luiz, também, Fernando, peraí, o Luiz Fernando, ele é carioca e ele foi considerado pela prefeitura, ó que honra, do Rio de Janeiro como o pior carioca. Ele é o pior carioca do mundo. Ele, esse moleque não é normal, cara. Ele é honesto? Não, ele parece o latino. Ele, ó, ele já parece o latino. Ele nunca roubou ninguém, né? Bom, seguindo a pergunta aqui do Luiz Fernando, né? Vulgo... Pior carioca. Honesto, né? Ele pediu o xingamento do alemão, já foi. Ele quer um foda-se do tio Perna. E aí, Perna? Foda-se. Ah, mas ele quer um daquele clássico seu, porra. Foda-se. O falsete. Nossa, vai aí. Nem brava de... É o Bruce Dixon. É o Bruce Dixon. Foderson. É o Dixon. É o Mega Dixon. Dicão. Bruce Dicão. Dicão. Ele quer que alguém dê uma bica no cu do Bart. Opa, deixa comigo. Eu mesmo, sou eu mesmo. Um teco de borracha, um teco de borracha no Fernando. É uma porrada? Ele é muito chato. Um cacetete de borracha? Não, teco de borracha é aquele que... Tum, que puxa... O que é isso? Nossa, ele é muito chato, cara. É, não, é, mas tinha que ser no nariz dele, né? É. A borracha desintegra. Um... uma câmera de ar. Ele quer... Ele quer... O nariz dele é uma câmera de ar. Uma tripa de mico, assim. Uma bola de parque furada. Uma bola de parque. A bola do que? Porque essa galera da capital não sabe o que é uma bola de parque. Ele é. Não, ninguém mais sabe o que é isso. Oh, os caras não sabem nem aquele sorvete de... Sabe, de creme holandês? Sorvete americano. Sorvete americano não sabe o que é. Sorvete americano. Então, o que é creme holandês? Não existe. É, eu te pergunto. O quê? Não é água. Aqui tem gosto do quê? Tem gosto de água. Vamos procurar a voz da experiência. Pandora. Chamou de velho de novo. Oi, o quê? Oi, gente. Confeiteira aqui é a Gabi, sou eu não, mano. Não, mas você não... Não, mano, não faço sorvete, não. Você sabe dizer pra gente de onde surgiu aí, né... Creme holandês é... Essa conversa de creme holandês, isso existe mesmo? Daquele sorvete americano. É da Holanda, né, gente? Eu só lembro que... Lembro que em alguns casos, né, falava de creme holandês, mas era groselha com leite aqui. Né? Porque se você for provar todos os sabores, eles têm o mesmo igual. Sabor. Groselha? Na capital tem groselha. É o corante, só. Lógico que tem. O creme holandês não é aquela parte branca da torta holandesa? Então, pra mim é aquilo. Mas, tipo, você vai comprar o sorvete americano, ele é vermelho. Ah, é, meu Deus. E o biscoito estão... polvilho, hein? E a xepa? É, foco, a xepa. Foco nenhum, né? Seguindo aqui, vamos acabar com essa merda do Luiz Fernando. Ah, vai tomar no seu cu, Luiz Fernando. Vai pra puta que pariu, não lembra aí não, Zé. Peraí, ele deseja uma fono pro Vinícius. Deseja o quê? Por quê? Uma fono. É só você pagar, continua pagando o padrinho, então. Um copo de uísque pro Preto Hendrick. Copo de uísque, cara? Como que é mesmo? Como que é seu apelido lá? O Brown Jovem. É o Brown Jovem. Eu não queria saber por que é um uísque. Porque ele quer ser descolado, Rê. É, tinha que ser uma Coca-Cola e uma bolacha passatempo. Uma balinha. Ô, Luiz Fernando, quando eu te ver, eu vou meter o soco na tua cara. Eu vou ajudar, eu vou segurar ainda, filha da puta. Nossa senhora, que violenta. E ele termina falando meu assim, Deus. Seu Nuno, morra, seu velho viado da porra. Deus está... Meu Deus! Nossa, perna. O perna virou um Luciano Huck, né? No rumo. O perna tá mal, cara. Nossa, daqui a pouco tá ficando loiro no narigudo. Ele tá muito mal. Aquele espírito igual. Eu tô vendo um filho meu morrer. É o podcast, né? O Felipe. A Gabi já igualou o zóio. Senhora. Você tirou o negócio da cabeça de novo, né? Aquilo lá te dava que vinha. Você tirou de novo, né, o negócio da cabeça. Ele espremeu. Cadê? Ele espremeu. Não, mas já tá nascendo outro. Não, mas quando você tirou o primeiro, veio o Felipe. Cadê o outro? Você deu, né? Certeza que perdeu a criança. No banco de... Deu na igreja. Você tá vendendo deu de oferta. Deu de oferta. Ah, os caras estão passando o sangue do Valdomiro lá, passou o negócio do perna. É sério mesmo? Desenvolver, né? Tá tumor no perna. Opa, a camiseta dele estão passando. Tá, da camisa aí, dele. Aí, tipo assim, passar o negócio do perna ali obrigado pra ver se cresce por um pouco. O pinto fica grande. Obrigado. O Gabriel Costa pergunta se o site vai ficar no ar por quanto tempo. Isso é uma pergunta. Até amanhã. Isso é uma pergunta. Se o site vai ficar no ar por quanto tempo? Eu acredito que no máximo 2 meses. Tá, depois a gente põe no torrent. É, depois vai, se pá, vai virar tudo no torrent isso. Aí vira canal aí do YouTube, é vira canal do YouTube. Aí. Vira canal do YouTube. Não, a gente YouTube, vai passar pro YouTube. Ó, o Marcelo De Lima tem uma pergunta muito importante. De Lima? Algum de vocês tem planos para criar um novo podcast? Eu tenho plano para acabar com todos os podcasts. Tem um plano? É, ninguém mais ouve essas bostas. Tentar dominar o mundo. Cara, de momento não. Assim, eu acho que... Sei lá, às vezes, na loucura, fazer uma gravação ou outra aí, mas bem toscona mesmo, assim. Mas na pegada do humor... Não, tipo Leonardo Bob. Não, é na pegada do Bob. Na verdade, assim, é algo assim, mais roots mesmo. Pega um gravador, põe em cima da mesa. Pega um gravador. E vai falar. Vai virar axé isso. Pega um gravador, põe. Já vira uma outra música. Né? Assim, não tem nada. A gente vai lançar um CD. Mas assim. É, nos próximos meses, assim, isso aí não é plano na vida de ninguém aqui. O Zé tá falando não. Meses? Não, tô dizendo que também não tenho planos. O Zé tá quase tendo um ataque cardíaco. E planos para levar ideias para o YouTube, você tem? Nossa. Porque é lá que está o dinheiro. É verdade, né? É. Lá que está o dinheiro. Eu não posso, sabe por quê? Sabe por que eu não posso ter um canal monetizado no YouTube? Por causa do Tosco. Como assim? Sim. Sabia? Não? Vou contar pra você. Ah, é verdade. Então conte. Tem um rolo aí. Eu vou contar assim. Quando a gente começou com o site, o Tosco e tal, tinha a Decência lá. Uhum. No início. Né? Aí, a Decência? A gente nunca teve. Tinha a Decência. Desculpa te informar, perto. Com o tempo foi degradando. Foi pior ainda, mas o Google já se antecipou, né? Ele bloqueou a conta. No caso, a conta tava no meu CPF... Então, assim, o AdSense do Google, assim, eu não posso ter conta mais. Mas é por causa do nome? Por causa do conteúdo chanchada. Não, mas se pegar, tipo... Eles ouviram pra saber o conteúdo? Não, Mas acho que dá pra pedir lá, porque eles tiram, viu? Então, eu já pedi algumas vezes e eles respondem sempre com a mesma coisa. Sei lá, coloca canal Tosco Chanchada 2. Mas o CPF dele que tá desligado. É o CPF. Vai ter que abrir. Bota no CPF do seu filho, da mulher. Isso é de menos. Larga uma desculpa. Vai pro YouTube. Não. É por isso que ele não ganha dinheiro. Agora eu vou falar. É por isso que ele não ganha dinheiro e fica enchendo meu saco. Claro. Vamos gravar aí, meu. Vou te buscar aí, velho. Vamos gravar. Não. Eu sou famoso agora. Não dá, né? Só ando com famoso. Não dá mais. Meu empresário não deixa. Tá. Eu vou aí, velho. Então você vai parar no Kawakami lá pra eu comprar uns... Super famoso. Comprando coxinha no Kawakami à noite. Pois, não, mas no horário que não tem ninguém. Mesmo assim, frango veio de lá, querido. Biscoito Rodrigo. O João Tolieff, ele só quer xingamentos. Antônio quem? Xingamentos? João Tolieff, ele quer xingamentos. Gordo. Gordo, filho da puta. Pronto. Não vou nem xingar esse paspalho. Paspalho. Eu e o Leandro são educados. Eles não xingam, né? Ai, gente! Então, agora... Na hora que tem o lag, aí tem uma pausa e vem a risada dela. Eu acho que agora o Bruno e a Pandora têm que começar a xingar eles. Eu queria muito recortar o Rio de Janeiro e empurrar ele pra água, assim, ó. Mas Deus vai fazer isso pela gente. Esse João Torlieff... Se Deus existe... Esse João Torlieff, o alemão quase atropelou ele, né? Eu fiquei esperando ele passar. Né? Ele é daqui, de Marília? Mas não, ele veio pra cá, é pra conhecer o alemão. Sério? Mano? Não, é... Stalker mesmo? Ele veio pra cá porque tem um parente, o Renan se aumenta um pouco. Só pra valorizar. Meu, eu passei 8 anos valorizando as histórias aqui, cara. Aí eu falei que ia atropelar ele, fiquei procurando ele, mas eu errei. A Helena Toletti, ela pergunta... Helena Toblerone. Toletina. Uma vez eu vi um vidrinho de como é que chama? Palmito, e tava lá Palmito Tolete. É Toletina. Palmito Jussara e Palmito Tolete. Sem óculos aqui, pô. Helena Toletina. É o Tolete pequenininho. Meu óculos tá perto do ventilador. Deixa lá. Não, deixa assim. Ai, cara. A Helena Tolentino. Agora essa tá fudida, cara. Helena Torresmo. Todos os outros perguntas, eu tava baixando aqui lendo. Eu tentei direto. Deu muito certo. Ai, Jesus. Nenhum pai faria isso. Ninguém. E a pessoa? Imagina. Toletinho já para o vôlei. Tu vai chegar no poema e falar, ô Tolete, o que é isso? Pô, Tolete! É isso! Tá de brinques, Tolete! De brinques! Expulsando parente de casa? Né? Ai, caralho! Que bosta! Literalmente! Desculpa, Helena! A Helena, numa hora dessa, já deu, né, deu stop no. Já foi, já deletou o episódio. Não, a Helena, na verdade... Ruim ela... se ela se formasse médica, imagina. Chama no doutor Atolete. Chama no doutor Atolete. Proctologista. Por favor, doutor Atolete, saia. Saia, gente. Saia, antes. Saia. Você tá bem? Tô, Leite. Que bosta. Ah, não. É pior que eu sou. Bosta. Mesmo, pra não deixar a buzina do Shaquille. Ah, não, não, por favor, não, não. Não, por favor. Abelardo Barbosa. Ah, ele foi... Isso foi muito ruim. Isso... Pior se ela casar com um cara com sobrenome grosso, né? Meu cara, oi! Ai, meu Deus! Ela casa com... É verdade. Casa com um cara que se chama Roberto Melado. Agora, qual sobrenome ficaria maneiro, né? Tipo, casasse com Carlos Azul. Porra, ia ficar da hora também. Carlos Azul. Quem é o Carlos Azul, né? Ela é a melhor topo de azul. Puta que pariu. É um avatar, né? A pergunta da Helena é a seguinte. Na verdade, não é uma pergunta, é um pedido, né? Vocês poderiam passar algumas propagandas antigas pra matar a saudade, como a do Ring of Fire, inclusive, né? Né? Né? Né? Helena, só piora. Fala, por falar nisso. Por falar nisso, né? A Gabi acabou com o Ring of Fire. Fire. A Gabi sai do banheiro. Para, para, para, para, para. O que, que foi essa dancinha, né, mano? É a Gabi vindo, pô. Sorrindo. Ring of Fire, que essa, recentemente teve um comercial, né, que quis usar. É. Não, o escritor da música queria ceder ela pra usar no comercial de hemorroida, de verdade mesmo. Olha só, rapaz. E aí a família. Ouviram da... o Tosco? O Tosco foi o pioneiro. Né? A família da June, do Johnny Cash lá, não deixaram, não. Por quê, né? Já vendi pros caras do Tosco. Exato. Não, o nosso advogado é forte, já cara. Já fechei com o Tosco. Mas, né? Perna, você vai fazer um bloco aí com as propagandas? Ring of Fire, Cigano Igor, o que mais que teve? Teve. Vou colocar agora. Gavada. Agora, que vem agora. Agora, agora. Agora. Agora. By wild desire. Seu toba está fazendo o bico. Seu apelido é pica-fumo. Comeu pimenta e agora está tomando no cu. Se sua resposta foi positiva, adquira já pomadas para hemorroida Ring of Fire. The Ring of Fire. O Irapuru. O Irapuru, seresteiro cantador do meu sertão. Tosco Records, discos e fitas, traz para o Brasil a nova coleção de CDs de Cid Moreira. Neste novo volume 1, Cid Moreira interpreta Piadas do Costinha. Aí, a bichinha disse: Nossa, Mona, abortei. Abortei. A outra respondeu: Que nada, burra. Você cagou em cima de um sapo. No volume 2 você encontra Cid Moreira narrando a lista telefônica de São Paulo. Letra S: Silva, José Carlos, 35468906. No volume 3, Cid Moreira, narrando jogos de tênis. Guga Meligeni, Guga Meligeni, Guga Meligeni.

Los Perulitos. Brasil, Rio de Janeiro, terra das Olimpíadas de 2016. A Tosco Chanchada Translations traz para o Brasil curso intensivo de inglês para ladrões Zé Pequeno. Zé Pequeno, caralho. Agora é Joseph Little, Itson. Itson é tá ligado. Hey! Aí, rapá, você que é um ladrãozinho de merda, desatualizado, a parada aqui é globalização. Se você não der um update, você vai passar fome nessa Olimpíada, rapá. Com meu novo curso, você vai aprender a roubar os gringos na língua deles. Itson, Itson tá ligado. É um método prático, fast e eficiente. Vamos ver aí um ladrão que vai roubar os gringos que não comprou o nosso curso. Solta aí. Aí, maluco, passa a grana. Sorry, boy. I don't speak Portuguese. Bye-bye. Bye-bye. Sorry, man. Aí, tá vendo, brother? Venda perdida. Cliente insatisfeito. Esse aí vai ter problema quando chegar na quebrada, rapá. Agora solta aí. O cara que comprou o curso de Joseph Liro e tá atualizado. Ei, Yankee. Send me your money, motherfucker. Now. Olha aí o puta bullet in your fucking head, man. It's on. Oh, okay, okay, okay. Take everything, everything. All money, all money. Aí, rapá, é assim que se faz. Ladrão que estuda se dá bem na vida, rapá. E se você não tiver inteirado das paradas, você fica pra trás, só vai virar ladrão de chicken, tá ligado? Tá ligado? Você sabe que é Itzon. Curso de inglês intensivo para ladrões Zé Pequeno. Zé Pequeno, caralho. É Joseph Little, rapá. Desculpa. Palavra errada, rapá. Desculpa, é sorry. E não pode furar o faca guia. Cursos intensivos para ladrões, Joseph Liro. Adquira já o seu. Há 4 anos eu operei. Fiz eletrochoque, psicoterapia. Mas nada disso resolveu. Meu problema só foi resolvido porque agora eu tomo Crazy Doll. Crazy Doll. Crazy Doll. Crazy Doll. A Tosco Alucinogenic Medications Entertainment traz para o Mercosul Crazy Doll. Tá muito louco? Toma Crazy Doll. A mulher brigou com você? Toma Crazy Doll. O patrão vai te mandar embora? Toma Crazy Doll. Pra pirar o cabeção, chapa o coco, literalmente. Crazy Doll. Oh yeah, que paranoia. Crazy Doll. Oh yeah. Crazy Doll. Ao persistir os sintomas, use uma camisa de força. Camarada, está com problemas na hora de dar aquela folgada no ganso? Você sempre está sem grana na hora de esfolar a jiboia. Sua mina não aguenta mais dar para você no banco de trás do carro. Nós temos a solução para seus problemas. Motéis Brioni. leva na motel hoje. Ela vai. Você não vai se arrepender. Motel? É hoje. Se for pra meter, tem que ser no brioco. Nos motéis brioco, você não paga nada pra dar aquela chacoalhada na barbela. É muito simples. Nossos quartos são equipados com câmeras que filmam toda a sua ação com a maior privacidade. Pronto, está feito o pagamento. Sua cena de sexo particular vira um filme pornô de primeira qualidade. Motéis Brioco. Aqui, o barato é louco. Ei, amigão. Você é aquele tipo de cara que tem um cogumelo no lugar do pinto? Sua rola é 50% cabeça? Seus amigos não cansam de te chamar de saca-rolha? Chegou! Exclusivamente para você, camisinhas cabeção. E para você, negão pintudo, temos as versões mangueira e borrachão. Camisinhas cabeção. O preservativo do homem masculino. Olá, pequena criança. Você tem um sonho, não é? Quer ser ator, não é mesmo? Mas a falta de talento e incompetência falam mais alto, estou certo? A solução pode estar mais perto do que você imagina. Curso de interpretação Cigano Igor. Você não entende mesmo, não é, Dana? Você que não entende. Eu entendo sim. Entendo, por exemplo, que se o tempo voltasse, você não fugia mais de mim. Com o curso de interpretação Cigano Igor, você pode se tornar um grande ator sem sair de casa. Adquira agora mesmo o primeiro dos 97 fascículos do curso completo, que vem com uma fita VHS com dicas do próprio Cigano Igor, além de uma roupa de cigano lindíssima. E preste atenção! Se você disser que conheceu o curso através do Tosco Chanchada, você recebe um brinde. Uma pauta com todas as 14 falas do Cigano Igor na novela Explode Coração. Curso de interpretação Cigano Igor. Aprenda com o mestre. Você não entende o que é passar a vida inteira amando uma mulher que seus pais escolheram pra você. Que você não sabe direito como é. Nunca vi o rosto. Academia de Artes Marcial. Sangue no zóio. Todo mundo sabe que as artes marciais deixam a gente mais melhor preparada pra brigar na rua. Então, o que você tá esperando pra vir pra cá? Aqui nós ensinamos você a matar os outros, a bater nos outros até os outros ficarem desmaiados. Nós ensinamos você a quebrar os dentes dos outros com o pé, pisar na cabeça dos outros até sair um miolo pela orelha. Nós tem professor de briga profissional, com facão, inchada e pé de cabra. Academia, sangue nos olhos, Aqui você vira homem. Ei, amigão, a vida tá dura pra todo mundo, né? Só pra você que tá mole. Teu badalo só marca 6,5. Teu pincel agora é broxa. Seu problema tem solução. Chegou a garrafada do seu Tomé. Feita com a mais pura catuaba. ovo de codorna, paçoquinha, churubeba, ovo de pátria, caracu. Disponíveis nos sabores hortelã e tutti-frutti. Eu quero gozar. Garrafada do seu Tomé. O sono não aprova. Garrafada do seu Tomé. Eu quero gozar. O que era Maria Mole, agora é tripé. Eu quero gozar. O Ministério da Saúde adverte. Persistindo sintomas, consulte seu cabeleireiro. Eu quero gozar. A vida com você. Vamos gozar a vida, meu amor. Quero gozar a vida. Só com você. Droga! Que lentidão! Meu navegador tá ruim demais! Droga! Droga! A Microtoscosoft traz para a América do Sul o novo navegador para a internet. Toscrom! Toscrom! Com o Toscrom você navega mais rápido pelo Toscurt. Acessa seus e-mails no T-Mail e carrega mais rápido o site do Tosco Chanchada. Vamos ao vivo com tradução simultânea para a cerimônia de lançamento do Toscrom com Toskill Gates. Good morning, boa noite, ladies and gentlemen. Cambada. Yesterday, all my estamos lançando so far o Toscrom. Now it looks e com a Toscubo está dominando. Se você não instalar o Toscrom, você não vai conseguir entrar mais em nenhum site. Ou instala we are ou se ferrou. Inclusive, o Corinthians está montando um grande time para esse ano. E para ver a feijoada da Dona Palmeirinha. Submarine. E tomei uma caipirinha. Yellow submarine. Que delícia. Yellow submarine. Que delícia. Good night. Bom good dia night. A todos. And bom fuck dia. You. Fuck you. E muito boa sorte. Instale já o Toscrom no seu computador. Ligue agora para o número que aparece no seu alto-falante e ganhe também uma fita cassete com aulas de como postar foto no Toscurt, mandar scraps para os seus amigos e também dicas de trapaça para jogar colheita feliz. Toscrom. Mais um lançamento Microtoscosoft. Você só encontra aqui no Tosco Chanchada Podcast. Su todo está en el juego. Su apodo es el picador de humo. Comió pimienta y ahora se siente en el culo. Si su respuesta fue positiva, compre ahora. Un cuento para las hemorroides. Anillo del fuego. Yo sentí que sus llamas me abrazaban, poniendo en su ardor y me devoraban. Preparo los dos, fuego de amor. Ahora disponible en toda la América Latina, México, España. Quando o Renan fica bem famosão, mesmo a gente solta essas coisas e fala que foi ele que fez. Hashtag foi o Renan que fez. Você tá vendo, aí começou aqui, né? Se não fosse o Tosco. Já pensou? mas das que eu fiz, eu gosto muito da dos Los Pirulitos. Eu acho que... É muito boa. Valeria... Camiseta. Pô, essa era boa, essa era boa. A arte tá pronta já. Essa, a gente já tinha uma gráfica. É meu fundo de tela, cara. Los Pirulitos. Ah, Los cantando The Number of the Beast. Que bate, bate. Yeah, pirulito. Mas a mais clássica sempre vai ser a do Cigano Igor. E eu conheci o Cigano, velho. O Cigano é meu amigo, cara. E talvez o pessoal do Tosco não saiba, Mas no dia que eu estava na presença de Igor, eu pedi pro mostrou? Igor. Eu pedi pro Cheirou Igor. Aqui, viu, Zé? Não, eu pedi pro Igor ligar pro Perna. E esse miserável tava dormindo. É, eu não acredito. E não pode recusar uma ligação do Igor, cara. Mas o Hendrix é da noitada, né? Cigano Igor. É. umas 5 horas da manhã. Eu falei, ah, acorda o Perna. Dara. Fala assim, oi. Dara. Eu Dara. Te amo, Dara. Dara. Ô, oh, Dara, caralho. Ia ser clássico, ia ser clássico. Se ele gravasse um depoimento. Teve uma atriz, aquela Cris Nicolette, né? Que fez um. Sim. Vídeo falando do Tosco Chanchado. Foi clássico também, foi clássico também. E tem no YouTube. O livro está dando vontade. É, então. Ninguém pediu. Ninguém pediu. O João de Fraipont Castanon. Ó. Meu Deus, hein? O cara chama João e tem um monte de sobrenome da hora, né, João? Ele pergunta se o seu Nonô vai ter um novo podcast solo, onde ele fará hangouts nu lendo contos eróticos. Porra! O cara quer podcast? Olha, irmão, se o seu Nonô quisesse ganhar dinheiro no YouTube. E aí, seu Nonô? Ele ia desbancar o Marcelinho. Eu queria só falar que. Deus está aqui, sim, ele está. Tá certo como o águia. É que no final, as pessoas sempre se convertem. Tá certo no final. Como amanhã aqui. Seu Nonô, seu Nonô. Quem fez isso? Foi a mensagem de Jesus? Você virou pastor? Não, daqui a pouco eu levo uma facada. É o Vardomiro. Você virou pastor? O Vardomiro. Eu fui lá no Vardomiro. O Vardomiro passou cê o facão. Você passou a camiseta no saco? Não, eu passei o facão no pescoço. Mas pecoço. Você virou pastor no lugar dele? Não, eu não, não. Abre uma igreja, não. Seu Nonô, pra gente ir tudo. Já tinha uma, né? Que eu esqueci o nome, que faz muitos episódios que eu falei já. E eu não guardo. Você tinha uma igreja? Tinha, eu tinha abrido. Mas já como faz muitos episódios, eu esqueci o nome. Mas era... Foi um momento, né, Gabriela? Um momento da vida. Modinha, seguiu a modinha. É, agora já passou. Passou a hora. Agora moda esse emo de novo. Não é mais meu momento. Mas agora a gente vai largar o podcast, a gente queria ir na igreja. Ah, não quero mais falar. O seu Nonô vai morar com o Henrique Cristo. Seu Nonô vai morar com o Henrique Cristo, cara. Ponto final. Caralho. Aí aparece lá, tipo assim, os dois, assim. Ó, pai. O seu Nonô é o pai dele. O pai do Henrique Cristo. O seu Nonô é o pai do Henrique Cristo. Tá explicado muita coisa. Me larga. As freirinhas lá, as enriquecidas. Tire suas mãos de mim, né? Aí, seu Nonô, você vai fazer versão mística que também? O seu Nonozetes também, né? É, as Nonozetes. A Genorex. Dinorex. O Felipe Sarim só falou assim que queria mandar todo mundo tomar no cu e dizer que vai sentir muita falta. Beijo. De tomar no cu? Tomar no seu, cara. Ele pergunta, um outro rapaz chama Luiz Barber. Barber? Que não é o carioca lá, o pior do mundo. Algum de vocês vai continuar participando de outros podcasts? Não! Não, peraí, o José participa sim. Ah, é hipster, né? Não, é igual. Do mesmo jeito, não, na verdade é assim. Na verdade, ele tá pra ser contratado. É, só porque ele tem bigode. Não. Na verdade, assim, do mesmo jeito que a Gabi só era chamada no Pauta Livre quando não tinha ninguém pra gravar, eu vou lá no Pelada quando falta alguém. E eu não em vou. Em cima da hora, o Vitinho manda mensagem e fala salva aí, daí a gente vai lá, mas. E eu não vou participar porque eu não participo agora porque ninguém me chama, então muito mais depois que o Tosco morrer também. Né? Não tava participando nem do, agora, do Tosco, nem do Tosco, né? Aproveitando é que tá nessa pegada. Ó, não quero falar mais. Nem quero Rodrigo. Falar mais. O Luan Rodrigo perguntou se quanto custa pra continuar dessa vez. E eu emendo a pergunta do Rosenberg. 10 mil por personagem. É, e o Rosenberg pergunta: tem alguma chance mínima de retorno? Porque vocês foram uma das inspirações pro meu podcast. Olha só. Meu Deus. Que é qual? Chamou o alemão pra participar do seu. Tá, então só respondendo ao Desculpa, Rosenberg, João. Assim, a gente, né, agradece. Say my name. Aí, Rose, um abraço. Say my name. Sei, mas... Por ter sido inspiração aí, mas assim, o Tosco vai acabar mesmo e não tem, assim, acabou. É, morreu. O Alex falou, o ciclo do Tosco acabou. Já acabou, já era. Eu tô com o dedo no delete da pasta do Tosco, no meu computador. Não tem mais, galera, assim, não dá, o Tosco acabou, a gente ficou velho com o Tosco. Ficou. A gente não é podcaster. Mudou, tudo mudou. A gente não é podcasters. A gente não somos podcasters. Ele tá chateado, tá chorando agora. Mas é verdade, a gente é da internet? Não é, cara, a gente não é da internet. É outro esquema. A gente é do mundo. Eu nem sabia que o pastor tava passando a camiseta pros outros, cara. Tá, pois é. Fora da internet, tá vendo? Aí, ó. Na última semana. Fica trabalhando, fica trabalhando aí, perdendo tempo, ó, não vê as coisas na internet. Fica brincando de fazer doce. É trabalhar, não. Arranjar um emprego. É, ó, a gente. A verdade todo é assim. Todo mundo fala isso pra mim. Mano, você, eu não tenho emprego, eu tenho hobby. É igual o Hendrix, você caiu. Enfiar o doce no cu dos outros daqui a pouco, eles vão ver o que é. Por que você acha que meus relacionamentos não duram? Ó, quando você vai arranjar um emprego de verdade? Vai parar de brincar aí, de música e tal, e trabalhar mesmo no escritório? Chegar às 6 horas da tarde em casa, nossa, fazer janta. Ó, mas foi a melhor coisa que aconteceu, viu? Terminar o namoro, viu? Ó, uma coisa que mudou, no começo do Tosco, eu comecei um namoro, aí terminou, aí agora, cara, eu tô tão feliz. Tá velho. Livrão agora. Tô bicho menino. Solto agora. Moleque piranha. É, as luzes ali, eu fico bonitão. Agora, foi melhor não. E ela, lá vem, faça agora. Não, ia começar com eu também, né? É, tá vendo? Quem desdenha, tá desdenhando. Tá vendo? Eu falo, é, então, ah bom. Eu tô tão acostumado com os holofotes que eu acho que tudo é pra mim. É o único famoso que sou eu. Deus! Sim, é a pior pessoa que eu conheço. Ah, não, então, ó, tá vendo? É um desejo. Eu vou lá fora com entendeu? Eu vou fumar. Vou fumar lá com o Zé. Ontem eu vou começar a fumar. Eu vou começar agora. Ontem fez 5 anos que eu parei, eu vou começar. Quantas vezes eu falei da Gabriela em podcast? Quantas vezes ela falou de mim em podcast? O alemão falou que a gente não sendo famoso. A gente não sendo. Eu sou. Mas o Duran Escudo de Carvalho falou assim: famoso não. Como que ele chama? Duran Escudo? O alemão falou que a gente não sendo podcaster, né? É. Famoso conheço, é conheço o menino aí, conheço o menino. Mas é Escudo mesmo? O nome dele é Escudo? Quem que é? O Duran. Duran. Escudo Duran. Duran Duran. Ariel. O que tu disse de autógrafo? Essa é a pergunta dele. Não. O Perna deu autógrafo. Que vergonha alheia. Eu estava presente nesse episódio. O Perna deu autógrafo. Isso porque os caras são nerd, ainda estão no papel e caneta. Nada, o Perna deu autógrafo no iPad, assim. Ó. Ah, então, aí sim. Quer dizer, um pimp. Mas será que ele tem autógrafo ainda? Olha que irônico isso aqui, né? Depois você manda a mensagem aí, Duran, pra ver se ainda tem o autógrafo. Manda foto. O Duran... O Duran fala assim, Perna, você lembra que em 2014 eu te pedi um autógrafo e que tu me deu um conselho? Que bosta. Pediu autógrafo, ganhou um conselho. Olha o teu mercado. Não, como o cara fica assim, não, agora, sou de DL. Né? O cara vem pra cima de mim, eu meto o soco, que não sei o que. Aí o cara vem pedir autógrafo e dá um conselho. Que é muita cuca. O Perna era bonzinho, agora que ele tá nervoso. Agora que ele é nervosão. Mas, José, agora ele vai lá, ele vai querer brigar com a molecada. Não, mas o mais legal é o conselho que o Perna deu. O conselho do Perna foi assim, ó. Você me deu um conselho junto com o Catena. Não esqueça dos seus de sonhos. De não desistir do meu podcast. E o Perna tá parando com o Tosco. Tava aqui desistindo da porra. Perna. Na próxima vez, não dê conselho. Dê uma nota de 100 pra ele e fala assim, ó. Vai gastar. É verdade. Mas, Duran, aquele abraço. Não desiste não, Duran. Vai. E tem mais uma pergunta aqui que eu queria passar pro Bruno. É uma pergunta, não sei se dessa ouvinte aqui, ó. Melina MGT. Vixe. Olha o que você vai responder. A pergunta é, eu quero saber, mas quem vai responder é o Bruno. Se o seu Nonô já se curou da guinorreia e da morroides. Deus me curou. Se ele se curou, eu não sei, mas eu sei que eu acabei pegando guinorreia e morroides. Hemorroida pega. Nonô? Foi do seu Nonô? É, o Vardomiro me curou. Foi do seu Nonô. O Vardomiro viu um facão no meu cu, aí ele me curou. Será que foi por isso que a Melina perguntou? Deve ter sido. Ela não aguenta mais limpar o vaso de sangue. O Bruno pegou e ela quer saber de quem? É. Ô, Bruno, você já tá curado daquela crista de galo lá que você pegou do Nonô, não? É. Aquela biroba. Com a hemorroida, eu peido sujo toda a parede de vermelho, mano. É foda. Parece uma granada daquelas de espantar a gente. Granataca, taca. Aquelas granadas de espantar a gente. Qual? Cupum. É aquelas que não morrem. Granada que não morre. Esse é o termo morre, técnico. Mas ele tá em volta. Aí o Bruno no banheiro tá, fica lá, taca. Bumbum granada. Especial mesmo seria se inventasse uma granada que atraísse, os outros, né? Tipo, você lança e a galera vem em cima. É um granada de vácuo, né? Mas o Bruno não corra pode... Corra para a granada. O Bruno espirra. Corra para a granada. Quando o Bruno... O cara não para de falar bosta. Você não consegue, né? Com a banana. É uma granada que protege, né? Ela lançou um airbag, né? É um campo de força. Falando da coisa séria, né? Falando da coisa séria. Olha lá. Olha o sério. Chegou o sério. Foram 8 anos fera da putas aí, com várias partes divertidas, outras nem tanto, mas é como o Zé falou, encontrar os amigos pra poder gravar, assim, foi um negócio muito foda, né? Isso eu acho que a gente sempre vai lembrar, né? A gente começa a conversar e a gente sempre fala, podia ter um gravador aqui, né? Podia estar gravando isso que a gente tá falando. Ou não. O gravador podia estar lá, quem é que se fode é o editor depois. A maioria das vezes não. Se quiser não ter processo, né? Não quiser ter probleminha. Não, mas as coisas que você gravou no churrasco, não, né? Não. Não. Não. Então, mas a gente sempre comenta isso, né? Que podia ter um gravador aqui, porque o espírito do Tosco Chanchada, nessa, o jeito que a gente conversa aqui é o jeito que a gente sempre se fala, não, talvez com. Uma tiradinha diferente ou não aqui, mas assim, o espírito da galera sempre foi esse mesmo, e ainda bem que a gente consegue manter isso, né, nesses 8 anos, porque a gente já era retardado, né? Tanto é que o Perna fez um time, né? Vamos chamar todos os retardados. É, Marília já é famosa, né, pelo EM, né? No Hospital Espírita. Ele foi no Hospital Espírita e falou assim, esse daqui... Mande currículo. Abrem as portas. Então, assim, a gente fecha, assim, falando por mim, fecha o Tosco com o dever cumprido, sabendo que o que a gente pôde fazer aí pra manter a bagaça aí, mesmo com todos esses tempos que a gente entrava em hiato e tal, esse aí episódio com tempos indefinidos aí, né, com periodicidade caralho aí, que ninguém sabia que dia que ia sair e tal... Mas a gente foi levando, enfim, a gente tem que agradecer a galera que apoiou, o Tosco Chanchada também via Patreon aí, padrinho, né, que teve galera que abraçou e ainda a gente conseguiu se manter por um tempo aí, mas aí não era só a questão da grana mais, era questão de tempo mesmo, que ficou foda pra todo mundo aqui cada vez mais compromisso aí, tendo que fazer os seus corre aí, ficou muito mais complicado, né, então... falando da minha parte é isso, a gente fecha, a gente sempre tentou entregar para vocês algo que fosse audível, que fosse de qualidade, que não fosse feito de qualquer jeito, né? Apesar de parecer em alguns momentos, mas você pode ter certeza que o que saiu foi sempre o melhor que a gente pôde lançar, e é isso, eu... Me sinto aí com dever cumprido e agradeço a todo mundo e as amizades que a gente fez também e que a gente mantém por aí, né? E mais Tosco, nevermore. Ele começou a falar bonito depois, Tosco, nevermore. Alguém Eu acho que tinha que terminar com o seu Nonô, né? Seu Nonô, uma canção. Bumbum granada! O mundo realmente mudou. Eu nem sei que música é. Só sei que existe. Fica um cara com uma voz assim. Vai, Gabi, fala alguma coisa bonita aí, vai. Fala alguma coisa bonita? Ah, cara, o Tosco era uma forma de eu conversar com os amigos que estavam longe. E agora, foda-se, porque eu tô perto. Eu posso conversar com eles a hora que eu quero agora. Acabou. Eu posso reunir eles na minha casa. E é isso que a gente vai continuar fazendo. Eu acho que foi uma coisa boa enquanto a gente teve. Mas a vida anda, né, fi? A gente vai pra frente. Se falar a vida que segue, você pode ir embora. Vida que segue. Não! Hashtag gratidão. Não! Não! Topzera, hashtag pra mim, topzera. Pra mim era isso, era top. Uma forma de estar perto, mesmo estando longe. E porque essa bagunça, essa integração a gente tem entre a gente foram. Eu falo pra todo mundo, né? Tipo, eu ganhei um presente muito grande de namoro que foram todos vocês. Né? Então. Até mas... eu, Gabi. Não, com você não, porque você não gostava dele. Mas... Mas pelo que a gente ouve, não dá pra negar que foi um presente grande também com o Hendrix. Foi um presente grande. Mas é aquela coisa, foi um presente que eu ganhei, que foram vários amigos que eu fiz. E quando eu fui embora, isso fez muita falta, mas o Tosco fazia essa ligação, mesmo de longe. Apesar que eu gravei poucos, eu acho que foi na volta que eu comecei a gravar mais. Você gravava mais quando você tava aqui, né? Imagina. Que foram voltava. Duas vezes. É. E eu acho que eu gravei mais duas vezes por telefone. Aí você lançou aquela pérola, né? Vou experimentar essa porra. Meteu o penacho nela! Vou experimentar essa porra. Azedou o manjar! Eu lembro até hoje do menino... O menino que mandou uma mensagem, não sei, no grupo do Tosco. E daí eu comentei alguma coisa. Ele falou assim, nossa, você é a mina da porra, né? Eu fiquei olhando pra... Olha o que o Hendrix fez, cara. O Hendrix acabou com a minha vida. Por isso que eu não gosto do Hendrix. Ah, tá explicado, tá explicado. Mas o Hendrix estava nessa gravação que eu falei. Sim. Isso, ele olhou pra minha cara e falou assim, nossa. Acho que cara, foi o primeiro que você acreditou, tá, né? Foi o primeiro que eu acreditei. Na hora que eu olhei pra cara, ele falou assim, cara. Você sabe que teve uma outra gravação. Saiu o nylon nessa mesma gravação. Foi a mesma gravação. Nessa do nylon, eu fiquei em dúvida entre duas músicas. O All Nylon e do AC/DC. All Nylon! Mas do porque ele tem bigodes. É brega. Você sabe que a Gabi é detentora de uma outra frase que também é sensacional, só que não ficou tão famosa, que foi no episódio de Gabaço no Divã. Logo no começo, cara, eu tava ouvindo esse tempo atrás, ela solta assim, pera que não sou eu, meu e-mail não é tão grande. Eu não tinha, mano, você não aí tem... Aí meu irmão apelidou ela de e-mail imenso ou mega cabaça. Mega cabaça. Então, nesses oito... Eu não servo. Nesses oito anos tiveram frases, né? Marcas. Tipo, que o mundo acaba em porra. É clássica do Vários. Devia ter muita coisa pra experimentar. Um episódio que nasceu, onde nasceu várias coisas, graças ao seu Nonô, foi o do Bart na Nova Zelândia, cara. Nossa. Foi do pseudo-anão. Lá nasceu o pseudo-anão, nasceu a buceta Barney. De vaca. O Kramer. Nasceu o Barney. Eu não consigo chamar o Bart de Barney. O Bart de Bart. Qual que é? Não, é buceta de macaco. Né? Buceta de macaco. Não, o buceta de macaco é um episódio de Defeito das Mulheres. Não. Ai, que beleza. Eu queria dar um recado. Não ouçam esse episódio. O Defeito das Mulheres, não, que não. O seu nome é ótimo. Esse vai ser o primeiro episódio a sair do ar. Foi inclusive em cima de uma pergunta do padre. O padre perguntou como é que era. Ah, é verdade. Na época da pornografia, quando as mulheres não tinham. Ele veio e falou assim: só dava pra molhar no meio das canelas. Você junta elas assim. É a popular buceta de marca. Saiu na hora, ué. Você acha que eu pensei nisso na hora? E assim, Defeito das Mulheres é um episódio que a gente naquela época era de um jeito e hoje a gente é de outro jeito, tá? Assim, fique claro. Só zoeira com o Nicolau que continua. Sim, o Nicolau chorou nesse episódio. A partir daí ele perdeu o respeito, né? Foi. Todo mundo perdeu respeito por ele. Comprou um drone. Eu falo que a partir do momento que a gente vai... ficando mais velho, vai passando o tempo, a gente vai diminuindo o número de amigos. E o Tosco Chanchado ainda foi, tipo, aqueles que eu consegui manter. Porque eu já não tenho mais aquela graça de sair de casa quando eu tô aqui em Marília, de dar um rolê e tal, não tem. E o Tosco Chanchado era um momento que às vezes eu fazia de tudo pra não ir, mas sempre, vamos gravar. Que nem hoje. Hoje mesmo, se alguém não fosse lá me buscar, eu também não viria, entendeu? Mas... Ah, e que bom que agora você vai se livrar de uma meia dúzia também, né? Mas a meia dúzia que sobrou, ele livra hoje. Mas era aquele momento que eu via os poucos que eu ainda mantinha, né? E era legal. Foi legal. É. Aí ficou o alemão pela internet me mandando vídeo do Ovelha. Ué, pô. Eu achei legal. Eu tinha que compartilhar com alguém. Eu achei legal, vou pegar um cabaço aqui e vou ficar mandando. Eu mandei pra uns quatro. O Hendrix respondeu. Então, porque eu, cara, sinceramente, eu não tenho mais vontade, assim. O meu círculo de amizades diminui cada vez mais. E você vai se blindando de muita coisa, conforme você vai caminhando na vida, né? Você vai vendo quem é quem. E nesses oito anos, poucas pessoas se mantiveram como amigos que eu considerava, entendeu? E se eu tô aqui, porque eu considero vocês pra caramba, menos o alemão. Tamo abraçando aqui todo mundo. O alemão, ele compete comigo nos trocadilhos. Eu só queria pedir uma hora pra cá nesse parque calor. Eu e o Renan vamos lançar um podcast só de trocadilhos. Trocadilhos cast. Quem vocês vão deletar primeiro? Eu vou deletar o grupo do Tosco Chanchada, que é esse monte de miserável que fica aí, que agora não preciso mais de vocês. O Tosco Chanchada é o que a gente tava comentando aqui, né, cara? Me deu muitos amigos, né? Tanto que depois que eu me mudei pra Ribeirão, eu tava com dificuldade de conseguir juntar todo mundo. E aí a minha mãe veio com uma ideia meio maluca de fazer meu aniversário aqui e chamar meus amigos daqui. Aí eu falei, ah, comprei a briga, fiz uma coisa que eu nunca tinha feito, eu não lembro de fazer aniversário depois de mais velho, depois de adulto, assim, de juntar. Comemorou no McDonald's. Sabe? Eu não lembro. Cara, sério, eu comecei... Foi uma senhora de uma feijoada, amigo. É, então, nossa. Mas aí aqui é maluco, né? Porque assim, eu tava com 33 anos, eu fiz 33 anos, e eu, o último aniversário que eu lembro... Foi o aniversário de 15 anos. A última vez que eu lembro de fazer um aniversário pra galera, eu tinha 15. Eu não era de fazer isso, não curtia e tal. Você debutou, né, velho? Cara, e aí fiz... E aí teve uma hora lá que eu tava conversando com a minha namorada, a Júlia, eu apontei pro salão, que a gente tava na cozinha buscando os negócios, eu falei, cara, 80% da galera que tá aqui no meu aniversário é a galera do Tosco Chanchada, né? Que virou, tipo, meu ciclo de amigos. Né? Então eu tava lá o Nicolau, o Fernando, o Paulo, Perna... que mais? Tava o Bruninho, o Alemão, o Bart, o Vinícius, tava a galera toda lá, né? Alguns que eu gosto muito não puderam estar lá, né? Por o Hendrix, pra não trombar certas pessoas, a Gabi, porque ainda não tinha voltado. Eu estava vésperas de voltar Mas assim, e mesmo as pessoas que estavam lá que não eram do Tosco Chanchada, eu conheci através da galera do Tosco Chanchada. Então, assim, hoje o meu ciclo de amizade é em Marília, e as pessoas que eu respeito, as pessoas que eu gosto, é a galera que eu conheci gravando podcast, cara. Então, assim, é um prazer enorme ter participado esses 8 anos, principalmente pelas amizades que ficaram. Então, é isso que foi do caralho, caralho mesmo. Eu acho que quando a gente começou a gravar, eu lembro quando o Per chamou eu pra gravar, ele falou, ó, tem que começar assim, ó, eu sou alemão e eu sou não sei o quê. Aí eu falei, tá bom. Aí o Vinícius começou, eu sou o Vinícius, sou corintiano, o Per também falou um negócio. Eu achava que aí era super original, sabe? Aí depois de um tempo que eu fui ouvir um tal de Nerdcast, que eu vi que os caras faziam isso. Falei, nossa, Perna, como é que você fez com a gente, cara? A gente vai ser igual a eles? Aí a gente começou a não fazer, começou a mudar. Então, eu acho que a gente imprimiu uma marca diferente de fazer podcast, porque a gente não era podcaster, né? Aliás, ninguém começa sendo um podcaster, né? Mas como a gente, sei lá, era mais da zoeira, assim, não queria um negócio muito sério, a gente fez um negócio diferente. Então, eu acho que se a gente influenciou alguém do jeito nosso, já valeu a pena a gente ter feito esse podcast do nosso jeito, né? Sem pagar pau. Pra ninguém. Sem pagar pau. Não, e sem contar os e-mails, né? Que chegaram de pessoas que estavam mal, né? Na vida, pô, estava uma merda na minha vida, eu saía de casa... E, ó, falar pra essa galera aí, eles economizaram uma grana de terapia, hein? Podia contribuir agora pra gente... Sair daqui e curtir a aposentadoria. Pra gente fazer a nossa terapia agora. Vou fazer os nossos cruzeiros. Falar que, poxa, pra mim foi uma experiência fantástica, porque eu comecei como um fã, ouvindo vocês já desde o comecinho. Não lembro nem como que eu descobri, né, desde a criação. Seu Nonô pisando no barro, eu tava lá ouvindo. E... quando eu ouvi, eu falei, porra, meu, esses caras são da zoeira, isso daí vai ser legal, é um estilo assim que, sabe, eu tava trocando ideia com uns amigos, então foi do caralho, eu ouvi e falei, meu, isso que é podcast, é você cair na desgraceira mesmo, o nível do humor, as propagandas, eu rachava o bico, meu, eu ouvi em tudo quanto é canto, de acompanhar, e teve um dia que o Perna me ligou, falou, mano, vamos começar a gravar, eu falei, caraca, vai ser muito louco, né? Então, pra mim, foi uma honra fazer parte nesse finzinho, né? Tá em pé no navio a hora que ele tá afundando, eu tô tocando violino na proa enquanto o navio afunda. Jack! Você sabe que acabou pra você, né? Então, depois sou chato pra caralho. Depois vocês entraram que acabou. Iceberg do Tosco. Você é o nosso iceberg, Bruno. Foi, mano. Foi, eu sou chato pra cacete, a galera não aguentou e tá acabando por minha culpa, mano. É isso daí, essa é a gente vai gravar sem você agora, sem você sabendo. Isso é uma armação, na verdade. A gente vai gravar e passar por MP3 das pessoas. Vai bloquear a sua cidade aí por IP. O Hendrick sempre causando, né? Meu primeiro contato. Não. Eu tô quieto, cara. Confundi, mas tudo bem, eu quero falar mal de você, Hendrix, que meu primeiro contato com o Tosco Chanchada foi com você, cara. Meu Deus, cara. Eu já ouvia e nunca comentava nada. Aí eu lembro que um dia eu vi uma matéria que vocês tinham colocado lá, de um negócio de plugin que colocava barulho de vinil, uns negócios assim de tecnologia. E, tipo, coloquei um comentário meio brincando. Eu fiz uma piada ali meio sem graça, brincando, e aí o Hendrix respondeu em cima com os dois pés no peito. Você acha que eu tô nessa brincando? Eu sou sério, cara. Tô nessa vida pra brincar, né? O Hendrix é um mercenário. Caralho, que filho da puta. Mó gente boa no podcast, mas é mó filho da puta. E você não prestou atenção que eu tava te zoando e você pegou pilha? Você não acha que eu, na verdade, eu não tô tirando uma onda muito grande com todo mundo? Assim como tem os personagens, não tem um personagem também? Que eu sou um cara bonzinho, eu beijei na boca do Zé agora aqui. Além de treguinha. Meu Deus! Na verdade, isso tem outro nome. É. Isso. Não é tô... Só não beijei o Vinícius porque ele tá beijando os 15 caras do rugby. Isso aí ia enrolar a língua. Né? Mas é isso. Só queria terminar agradecendo vocês aí e falar que foi do caralho fazer parte desse finzinho aí. Pelo menos só agradecer. Se alguém quiser continuar de repente ouvindo alguma coisa, né, eu faço parte da equipe do pessoal do NGCast lá, que é uma parada mais séria, e eu tive quase um projeto que saiu, parou, tá em ato, não tá, que é o Berinjela Cast, porque editar dá um trampo da porra, e tem alguns episódios lá, ele não morreu, mas ele tá parado. Então qualquer coisa aí, a gente ainda continua se falando por lá. Mas queria agradecer mesmo de coração vocês tudo aí, que foi uma experiência foda ouvir e participar do Tosco Chanchado. Abraço. E eu vou querer um xingo do Sonô pra mim. Um xingo? Você percebeu que ele tá com a voz meio embargada já, né? Já. Ele tá bêbado. Certeza. Deve estar aqui. Ele está... Pode xingar você não, Bruno. Eu te amo, Bumbum Granada. Bumbum Granada, o Bumbum Granada. Fala pra Belina que eu peguei guinorreia. Veline, ele pegou guinorreia, meu. Veline. Eu acho que o Bruno tinha que fazer a voz da Melina uma última vez também. Não! Ai, não! Ai, não. Lembra também a voz da Pig, né? Dos Muppets, né? Caco! A Pig é mais esganiçada, né? Quando a gente resolveu voltar com o Tosco a partir do Patreon, uma das coisas que o Perna falou, eu achei até que... Que ia dar certo. Não, eu falei assim, cara, tipo, eu fiquei meio... Não, falar a verdade, fiquei um pouco com o pé atrás. O Perna falou assim, até que ia dar certo. Não, se a gente quiser... O Perna falou assim, se a gente quiser continuar, a gente vai ter que trazer mais gente. Só que não dá pra ser a galera de Marília não tá com tempo. Então a gente vai ter que trazer uma galera de fora. Daí ele conversou no como é que fala? No... Private. É, perguntou se eu tinha alguém em mente e tal. Foi quando eu indiquei o meu irmão até participar. E aí ele falou, ó, tem a ideia de trazer o Bruno, a Pandora tal. E assim, eu achei que... No começo eu achei que não ia dar muito certo, não. Mas aí a gente foi gravar um episódio logo depois da volta, que foi um episódio de novela. Estávamos eu, presencial, eu, o Hendrix, o Alemão e o Nicolau. Deu tudo errado aquele dia também, né? Cara, o Perna não foi, que era isso, pra ir. Isso, daí né? O Perna os microfones. Assim, e daí vocês ficaram meio com o pé atrás, porque a gente gravou com o microfone e falou, quem que você indica? É, então, daí eu indiquei a Pandora. Pois é, daí falou assim, cara, vem a menina Pandora. Daí eu cheguei lá pra gravar, perguntei pro Alemão, o que é Pandora, cara? E daí eu ia gravar e eu não consegui gravar. Mas o Gabriela falou assim, não, vai que ela vai. E daí ele falou assim, não, que não sei o que. Cara, eu tava que ela vai. Ninguém sabia quem ela era. Quem era. E ela não sabia também. Vocês não conheciam. E ela também não conhecia a gente. Ela só conhecia eu e o Perna. É, eu conhecia. Cara, e assim, sinceramente... Começou a gravação, foi engraçado pra caralho. A hora que acabou, que a gente desconectou a Pandora, eu virei pro Alemão e falei, caralho, mano, essa menina... Foi da hora. Muito, muito, muito pegada de podcast. Eu fiquei impressionadíssimo, cara. Porque assim, não conhecia. Uma coisa era a gente chamar alguém que a gente conhece de outros podcasts. E eu fiquei... Ela participava na época, se eu não me engano, só do... Ela chegou a gravar com quem? Acho que era com o Reco, com o Nerdcast. Não, é o Aspira, né? Era o AspiraCast. Então, mas eu não era ouvinte era do Aspira. Era só o AspiraCast. Eu não era ouvinte do AspiraCast. Então, assim, pra mim foi uma surpresa muito grande. Não, mas cara, quando o Perna falou pra mim, principalmente do assunto, entendeu? É, não, eu fiquei... O assunto é... Eu vi que ia dar certo quando a gente falou assim, a gente não se conhece, mas vamos gravar. Aí a gente falou assim, ó, só tem homem aqui. Ela falou, faz fila. aí eu falei assim, manda foto, deixa eu ver a foto. Falei, opa. Epa! E foi muito graças a essa participação da Pandora nesse episódio que eu comprei a briga de trazer o Bruno, de trazer o Lucas, de trazer a gente pelo Skype, na verdade. Eu acho que o grande medo era o Skype. Isso, era isso. E a participação da Pandora mudou muito minha visão da coisa. Uhum. E foi muito legal, porque o Bruno e o Lucas vieram na sequência assim e deu um puta de um gás. Eu não sei se a Pandora, o que ela achou daquela primeiro contato com a gente, Pandora? Pô, gostei pra caramba, né? Fiquei super animada, assim, tipo, a vibe mó boa. Uma que era um assunto que me deixou super confortável, porque, né, TV aberta e eu, um caso de amor eterno. E, tipo, vocês foram super, super bacanas, assim. Então, né, não foi aquela coisa meio intimidadora ou que me deixou meio travada, assim. Tipo, meu, fluiu numa boa. Eu fiquei super feliz quando eu gravei a primeira vez. Ó, não esquece. Primeira vez. Não. É. Primeira vez, meu filho. Cabeçou na cor de abrova. Napolitano. Se precisar, chama a ambulância. É, napolitano mesmo, porque tinha o Hendrix, que é o negão, o alemão, que é rosa, e o Nicolau. Né? Eu sou rosa o caralho, mano. É só o caralho. Rosa. Só o caralho, ele é rosa. Falou que o alemão tem a cara rosa? Eu sou Flamingo, porra. Cada um tem uma espinha. Rosa não, merece. Ele é salmão. Pêfego. Rosa. Ai, meu Deus. Pêfego. Acabou, vambora. É isso. Gente, então muito obrigado aí, galera, que é isso, assim, que apoiou a gente em todos esses 8 anos. Galerinha top. É. Não, mas o Perna, aí você vai terminar sério o negócio. Tem que terminar numa parte que tá engraçado, né? Tipo. A galera na maior vibe. É, vamos botar o Bruninho pra falar como que foi pra ele. Vai, Bruninho. Bruno! Bruninho, como é que foi pra você esses últimos anos aí de Tosco Chanchada? The only one that is low is mine. Puta que pariu! Obrigado, Henrique, meu. Até qualquer dia desse aí. Gostei muito. Que bosta. Ele foi traduzindo palavra por palavra. O inglês aqui tá sério. The only one which is slow is mine. Eu quero gozar. A vida com você. Eu quero gozar. A vida com você. Eu quero gozar. A vida com você. Ei, eu quero gozar. A vida com você. Você, eu quero gozar. A vida com você. Eu quero gozar, hein? A vida com você. Oi, gente. Tirei do mudo agora. O pessoal falando sozinho. Né? Tirou do mudo. Bruno? Tirei. Oi. Tá aí. Tô me ouvindo aí? Tirou aquela música, o amor do mudo e da muda? Eu vou mandar pra você, cara. Não. Assim, peraí. Ok. Oi. O amor da muda, não sei o que lá, na madrugada, eles fazendo amor. Não, vou normal. A Will, cara. Vamos lá que vamos mexer esse fubá que... Vamos mexer esse fubá, né? Ó, gírias novas. Meu Deus, cara. É a segunda que eu não conhecia que eu ouço hoje. Qual que foi? Eu tava lá no barbeiro hoje, daí um barbeiro falou uma bosta lá, o outro virou e falou, mas aí você é a Zé do Manjar. Nossa. A Zé do Manjar. A Zé do Manjar. Que porra é essa, mano? Meu Deus, cara. Minha mulher que fala essas coisas, eu falei, pô, isso é... Nossa. E você fica imitando? Não sabe nem o que significa. É, aí, usar essa palavra em algum lugar hoje na minha vida. Hoje eu encaixo. O outro barbeiro falou assim: não, quando eu era mais novo, eu gostava de pegar umas coroas. Aí ele veio e falou assim: assim você é a Zé do Manjar. Eu falei, nossa, que conversa. Serve pra tudo. Cara, meu Deus, Zé, cara. Eu já ouvi azedar o pé do frango, mas azedar o... Pé do frango? Nossa, azedar o pé do frango? É, azedar alguma comida qualquer, porra. Né? É, isso aí deve ser coisa do daquele narrador lá, o Silvio Luiz. É. Azedou! É. Azedou o manjar! É o Bolinha, né? Nossa, ele misturou os dois! É o Bolinha! Que imitação maravilhosa de Silvio Luiz. O Maluf, Luiz, né? Me misturou com o Maluf. Azedou o pé do frango. Foi o Maluf que fez. Azedar o manjar foi o Maluf que fez. Quero ver o manjar na rua. A rota e o manjar na rua. Depois que você come o manjar, você arrota. Meu Deus, cara. Você foi chegando assim. I see the coin. Meu Deus, cara. Vamos lá. Moleque. É, esse eu sei da origem desse cara. Fazendo rádio joia. É, então, era um cara que vendia algumas coisas lá na porta do Mac. É. Que depois ele começou a aparecer nas transmissões de rádio e depois nas transmissões da TV regional aqui. Não, mas era uma fábrica até que grandinha, não era? Sim, era em frente à fábrica. Frente à Coca ali, não era? Também, mas antes era em frente ao Mac. Foda-se, né? Sério? Who fucking cares? Essa merda aí, cara. Ô, isso é história! É história! É biscoito de polvilho. Ela voltou pro interior, vamos falar da história. Por 10 segundos, quando eu voltei, falei, aquela loja perto do Mac, não tem mais nada que tava acontecendo. A conversinha.